Me discorre o seu dia, como é que tá aí? Quis te ver da minha janela, não nega teu cheiro em mim. Quero passar por aí de noite ao longo do dia. Passe um café, vou levar meu coração. Untado por sofriguidão, quer pra ver se dá alguma coisa nossa. Alguma coisa nossa, nossa, nossa. Seu dia, como é que tá aí? Quis te ver da minha janela, não nega teu cheiro em mim. Quero passar por aí de noite ao longo do dia. Passe um café, vou levar meu coração untado por sofreguidão. Que é pra ver se dá alguma coisa nossa. Alguma coisa nossa, nossa, nossa. Me beija, me cheira, me tira do sério. Me tira do sério. Que é pra ver se dá alguma coisa nossa. Me beija, me cheira, me tira do sério. Me tira do sério. Que é pra ver se dá alguma coisa nossa. Ralei meu coração num ralador de pia. Ralei meu coração num ralador de piás. Escorri lágrimas, varei por me cheira, me tira do sério. Me tira do sério.